Serra Golfo decolou 45, agilizando o cruzamento do campo à medida do possível. Depois segue o perfil da Momo e chama o controlinho no 208. 7, agilizando, perfil da Momo, 208, Mike Serra Golfo. Calibre da restrição 3000. 3897, está autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via peso Luna 0 Tabaté, nível 320. Saída da Euleda Motiva, decola da pistão no 0 após a decolagem, primeira curva à direita. A sala 5465, controle 120.8. Autorizado 320 para Guarulhos via peso Luna 0, Tabaté após conforme. Decola da 1-0 com curva direita após, na da Euleda Motiva, 5465 no transponder, controle 1-208, da 3897. Da 3897, cotejamento está correto, chama pronto, portão 5. Reportar quando pronto, da 3897. Funcionário 6201, autorizado a falar com o 5-0, tempo no 20 graus, 1-39. Decolagem, 1-0. Número 2, seu número 3, o tráfego de posição de 2 horas, 7 milhas, 4 mil pés, é 2320, está recebendo agora o RN, o Reinaldo. Sim, é esse. Do 20 milhas, oeste, BR Salvador, assuma a navegação na proa. O Serra Vitor 368, esse mantém a 4 no pé e a gente soltou o metrô no 0 no 3. Nossa, reporta no solo controlado. Reporta no solo controlado, vamos ver o foco pra cima. Mike Serra Golf, controlinho no 20.8, Morrou. Nave aguarda transferência, Vitor 2. 2500 e 1013, o chanel 143. É o 3894. Prossiga. É a sua navegação na proa da. O Serra Vitor 368 está agora 20 milhas só oeste da Salvador. Serra Vitor 368, está 3894. Afirmativo, desse mantém a 4 mil pés, ajuste 1-0-1-3. 4.013, 3894. Patrulha Salvador, Max Serra Golf, decolado na sua escuta. Max Serra Golf, livre da restrição de altitude, está autorizado a ascensão nível 1-0-0, Max Serra Golf. Livre da restrição, retomando a subida, Max Serra Golf. Controle, boa tarde, 6201, da Oxané, decolou, solicita a prodileira. 366. É, foi sobre o modulado, senhor. É 3894, autorizado, Serra Vitor 366. 366, 3894. Controle, boa tarde, Oxané, 6201, decolou, solicita a prodileira. O Júlio pode chamar a torre, senhor? Afirmo, Victorino Juliette, chama agora a torre Salvador, na frequência 118.95. Atento que nós temos dois tráfegos na final do pista 90. Júlio. Xené 6201, contato radar na decolagem. Suba e mantém o nível de voo 360, via saída da EL. 360, via saída da EL. Se possível, ainda, 6201. Leida. Leida, 6201. É, Pantará, tem um tráfego na final da 190 à vista? Pode se enquadrar como número 2 na retaguarda no mesmo, senhor? Negativo, temos dois tráfegos para pista 1-0. Sobre a Rimar, faça 360, número 3 para pouso aeródromo em Salvador. Afirmativo. O segundo já passou externo? A 2 milhas externo agora. 3294 está autorizado a Rimar? Afirmo, então 3894, desse mantém 2500 pés, altímetro no 0, no 3, informe estabilizado. 2500, reporte estabilizado, 3894. Feito, está livre já a passagem, inclusive 38. É o meio centro Recife, no 2085, alterno 12545. É livre? Guarda a emoção, né? 143. Lima, Mike Fox, mantém a senha de voo visual, 500 pés. Usado o cruzamento do eixo 1-0, pistão 1-0. Use o eixo entre Duna e Simbra, voando direto do Serra Indiana com Índia. Continua, mais reportagem, vão para a ponte. São 3894, vamos para 1h4 milhas, rumo nordeste, 500 pés, um helicóptero, Alfa Serra 50, irá interferir na sua aproximação. Ciente, 3894. Azul 4206, para pushback, acionamento. Azul 4206, portão 8, está livre, chama ataque. Chama ataque, por favor. Prende a Gília, divisão aeronave nacional da pista no zero. Ainda negativo, cara. Está no 180 ainda. Vai reportar avistando quando completado o 270. Gente, livre de Gilles. Xanair 6143, autorizado pouso, vento 1100 graus, 139. Livre pouso, 10, Xanair 6143. Mike Serra Gol, ficou como chamado pouso? 2100. 2100, gente. Gente, Gilles tem condições de manter o site para se enquadrar atrás da aeronave? Essa já tá pousando, vamos fazer o possível, tá? O outro tráfego estaria onde? Passando agora a posição Duna a aproximadamente 9 milhas. Tranquilo. O India Jovem tá prosseguindo então na frente. Torre Salvador, boa tarde, eu sou 3894. São 3894, boa tarde, eu estou aproximação guardando pista livre. Aguardando, 3894. Serra Golf, submantém o 085. 085, DCT destino, mais Serra Golf, obrigado. Juliette, o número é meia. O nono 66, Juliette, portão 4. 4, obrigado. 9. Direita, 219, Oxanero, 043. Pode prosseguir no pouso 17, de azul, então. Afirmo, vento 120 graus, 12, nós autorizado o pouso, Vitor Indigné. Juli. Salve Salvador, Oxanair 6143, Brasil. Azul 4206, está autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via pátio e táxi à Índia no ponto de espera torre 98 decimal 95, QNH 1003. Táxi, pátio, no 3. Táxi, pátio, no 3. Oxanair 6143, autorizado táxi via Alfa reporte antes da táxi e Juliette. Livre-Zac Alfa, reportando para Juliette, Oxanair 6143. Portão de Salvador, boa tarde, papapá, Juliette, a frente está reduzida. Papapá, Juliette, Alfa Whisk. Acione identificação, desça e mantém 050, Juliette Alfa Whisk. O ajuste de última entrada em Salvador, 0013, autorizado via chegada a Mare. Foi... posição Mare, Juliette Alfa Whisky, para que você está chegando. Ok, gente, voando Mare, descendo a 5 mil, ao 2013, Juliette Alfa Whisky. Vitor Índia Juliette, o solo foi ao 55, autorizado backtrack, o sistemático está livre. Zulu Delta Papá, pronto, cópia. Zulu Delta Papá, autorizado para Serra Bravo, Papa Serra, rota conforme plano de voo, decola da pista 17, curva direita, corredor axé, 1000 pés, aciona 0130, controle 120, decimal 8. O Delta Papá, o cotejamento está correto? Confirme o pátio? autorizada a curva à esquerda. E confirme, o padrão será o 2 novamente? Vai depender do resultado dessa passagem, a gente está tendo problemas ali na curva final. Sim. 95, quem nega é o 0013. Bom pouso, amigo. 03, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, janela de 93. Azul, 4206, pronto, confere a 10. São 3294, solo foi ao 55, direito no 209. 209, 3294. Júlio da Papá, pátio 4, está autorizando o táxi, observando a aeronave que vai ingressar no pátio aqui. Okay? A aeronave está liberando a pista, vai ingressar no pátio 4, a retaguarda do mesmo prossegue até Oscar. Para 206, pronto, confere a 10. 4206, mantenha o ponto espera da pista no zero, informo a aeronave GM fazendo o procedimento de manutenção, vai aguardar a passagem da mesma para ingresso na pista. Mantenha, azul 4206. Desse manter 050, prossiga para o controle. 050, o Juliette foi solicitado após Duna, intervistado para seguir para a final da 17, tudo bem? Será coordenado no 14 Salvador, quando uma mudança de frequência, o seu amigo está o mesmo que o meu. Obrigado, Juliette. Confirmo, Juliette, intenção de programar a curva para cima à direita, devido a uma decolagem? Afirmo. Sim, Juliette. Azul 27, 12, pushback acionamento. Azul 27, 12, parte 3, coordena com a equipe Sol, chama pro táxi. Chama pro táxi, azul 27, 12. Salvador 62, Aru? Controle Salvador, prossiga. Consegui o contato com 238, nem 283. Confirmando, o senhor é frequência? Primeiro 123, decimal 8, a secundária 128, decimal 35. Aguarde coordenação junto ao centro, ver se nós temos outras frequências. Tá, vai manter esse potencial no controle, Salvador, 620. Afim. É 6200, 01. Consiga? 1251, a primária, a secundária, 128, decimal 3. 5123, 6201, obrigado. Ó. Controle, essa próxima passagem vai ser padrão 2, mantendo ainda os 2.000 pés a partir de 4 milhas. 2038, chame final, chame Salvador na frequência com 208. 208. Vai ter o fluido. Fui, Itape. Após Itape, o senhor solicitou, o senhor tem condição de completar a aeronave? Afirmativo, foi Itape, já está feito com condição, está com a porta. Depois já prosseguir para a Duna, também no final. Foi Itape, Juliette Alfa Whisky. E após Itape, irá voar o Cervic 366. Para o final do procedimento da RNAV, pistão a zero. Controle G38. Teve 38 na escuta do controle. 2, 4 milhas, confere. Solicito, afirmativo. na escuta do controle quando pronto para curvar à direita em cima do controle. Tá pronto, está autorizado a iniciar a curva. Autorizado com GM38. Ah, o senhor confirme, é 4 milhas da cabeceira, 1-0? Presente posição, está autorizado curva à direita da presente. Temos uma decolagem agora da pista 1-0. É possível? Curva à direita? Não interfere. Autorizado, GM38, curva à direita, agora prosseguindo no padrão número 2. 34. 38. Acelerar o ponto de espera da pista 1-0, via parte 3, parte 1, taxi Índia, no ponto de espera torre 1-8, decimal 95, QNH 1-0-3. 1-0-3, via taxi ou parte 3 principal, depois Índia no ponto de espera, chama torre 2-0-9-5-7-9-2. Travador, boa tarde, voo 1-6-4-5 no gate 2, gente da Oeste, autorização, vitória. Voo 1-6-4-5, prepara da Euleda Seguro e aguarde a costa. Da Euleda Seguro. Controle Salvador, Azul 4206, boa. Azul 4206, contato radar na decolagem, sube e mantém nível de voo 350, via saída Boca. E no via 350 na Boca, 4206. Azul 2591. 2591, serviço radar encerrado, passando a posição coral, sube e mantém nível de voo 160, chama agora o controle Ilhéus, na frequência 120, decimal 1. Controle o G38, precisou afastar até 8 milhas, controle de estação na manutenção. É possível ainda a nossa passagem, ainda presente? Afirmo, está autorizado, G38. Gerando com o controle, para a gente poder decolar, ok? A sua aeronave para não ser prejudicada. É que a aeronave Jave que fez o procedimento vai retornar, porém foi autorizado pelo controle decolagem imediata do Zulu Delta Papá. No axé 1 no meu pé, a aeronave encontra-se a 2000. É, o vento 1-1-0 graus, 1-1-9. 4-5, limite ao 0-9, demais 0-9-0 de setembro. O 206. Na escuta. Autorizado, voa, Jamo. Manda, Jamo, 4206. Delta, papá, decolou 03. No farol de Itapuã, transfere controle 1-2-0, décima 8, bom voo. Curva direita, 1-2-0-8, graço. Olhe, Papa Romeu Zulu, Delta Papá, decolado, curva direita. Papa Romeu Zulu, Delta Papá, submantém mil pés, regra de voo visual. Autorizado, corredor Axé, informe através do farol da barra. Mil pés, visual, Axé, barra. Salvador, boa tarde, Azul 2792, ponto de espera próximo. Azul 2792, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Azul 2792. 38, nada na remetida, curva pela direita. Gente. Black Alpha Whisky. Prossiga. 26 milhas oeste em Salvador. Reassuma a navegação na proa do Servito 366 para final do procedimento R, a pista no zero. Proa do Servito 366, Juliette, Alpha Whisky. Whisky autorizado, descida até 2500 pés, ajuste altímetro no 0 ou no 3. 2500 pés, 1003, Juliette, Alpha Whisky. Do 4-5 4206, voo Romeu Fox 018. Voo 18, 4206. Defesa está remetendo, curva à direita. 7G38, confirma agora o novo procedimento. Tá aguardando o posicionamento da manutenção. É, um resultado. Teve 38, curva à direita na proa 260, limite voa nessa proa 15, por 15 milhas. Direita 260. Ali o decola do 0, 27, 28. Max é a Golf. Escuta. 51 milhas. Oeste, vai Salvador, mantenha sem regra de voo visual 085, não tem um tráfego informal nos setores, ingressando para o espaço aerogolfo. Serviço radar encerrado. Caso necessite de informação e alerta, informação de voo e alerta, irá chamar o Centro Recife na frequência 1260, alternando 28.8. Gente, espaço aerogolfo, terra de Malboro. Precisar de informação e alerta, 260-288 com controle. Obrigado, boa noite. São 3897, informo que o Centro Recife entrou em contato com a gente e solicitou que o mesmo decolasse a partir dos 2016 devido ao controle de fluxo em Guarulhos. Está autorizado o táxi até o ponto de espera via Pátio Táxi Índia, no ponto de espera Torre, 198.95, quem negar no 03. Ok, entrou em contato agora? Afirmo. E a senhora já não falou que você tinha feito boot, estacionado, combustível, isso para isso não importa. Eu informei que o senhor já estava realizando o push, eu mesmo informou que decolasse a partir dos 1h30. Tá bom. G38, controle. Quando autorizado, padrão 2 da presente posição já tá adequado. Como que temos o tráfego agora se aproximando? Estou no zero, procedimento da RNAV. Eu solicito que a senhora mantenha a proa 275 para evitar o tráfego, posteriormente será autorizado. Mantenha então 275. Tráfego agora na posição de 1 hora, 7 milhas. Rumo Oeste, 2500 pés, VEJET 45. Hotel. Contorno de Salvador, Azul 2712, decolado, saída Conde, passando 1600. 2712, contato radar na decolagem, se mantém o nível de voo 150, via saída Conde. Saída Conde, ascensão nível 150, Azul 2712. O G38 tem condição de curvar à esquerda na proa 260, onde é que está o tráfego? Esquerda 260. Estou em nave no zero, Juliette Alfuísque. Juliette Alfuísque passa o serviço 366, completa o final do procedimento RNAV, pistão no zero, chama agora a torre na frequência 118.95. 1895, Juliette Alfuísque, obrigado. Papá, Juliette, foi esse final da 1-0, boa tarde, intenções de prosseguir para 1-7. Papá, Juliette, Alfa Whisky, boa tarde, altimetro 1-0 no trânsito, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Quando pronto para cancelamento, reporta a torre. Sim, já está pronto para cancelamento, Juliette, Alfa Whisky. Juliette, Alfa Whisky, está autorizado corrigir no plano modificado ao 1-0. Autorizado de ir à base para o pista 1-7, reposto quando na final da mesma? Reportará a final 1-7, Juliette Alfuísque. decola 1-0, curva direita, 5-4, 7-0, transponder, e controle de saída 1-2-0, 2-1-8, chamaram 62, traço. Chamaram 62-19, correto, chama pronto, portão 3. Obrigado, meu Deus. 7, acionamento, gol 645-2. Controle é possível a nossa passagem? Afirmo, GV38, está autorizado, curva direita. Bora, para interceptar, no nosso procedimento, no padrão número 2. 38 ainda está na passagem. Grato, Zulu, Delta Papá. Não tenho tráfego informá-lo no setor. Pensando agora em um espaço aéreo Golfo, frequência livre, 2345 para coordenação local. Caso necessite informação e alerta, retorne a esta frequência. Quando lá na terminal, Ilhéus irá chamar o mesmo na frequência 120 decimal 1. O Delta Papá. Azul 4206. É, escuta. Chama agora o centro Recife, no 2085, alterna 12545. 2085-2545-4206, boa. GV38, quando na arremetida, irá efetuar a curva para a esquerda, o GV38. Após a arremetida, curva à esquerda, mantendo 2000. E a vez que na arremetida. Juliette Alfa Whisky, autorizado pouso na pista no 7, o vento 120 graus, 119. Teve pouso no 7, Juliette Alfa Whisky. Então, 3897, boa tarde, mantenha o posto de espera, informa a aeronave Geise, fazendo um check de auxílios da pista 1-0, mantenha a posição e aguardo, estimado de mais ou menos 5 minutos para decolar. O estimado não era para decolar às 1h30, então aguardando mais 1 minuto e meio, é isso? Afirmo, porque o estimado de 1 aos 1h30 foi dado pelo centro. Porém, a gente está com uma aeronave que está fazendo o cheque dos auxílios dos equipamentos aqui da pista 1-0. A aeronave Geise já está a 8 milhas e pode interferir com o procedimento deles caso alguma outra aeronave esteja sobre a pista. Então, eu vou ter que aguardar a aeronave fazer o procedimento para poder ingressar na pista, o TAM 3897. A gente não quer atrapalhar ninguém, não. É justamente ao contrário. A gente foi atrapalhado por um líder que foi autorizado por tiver exame. Ele está aqui, aguardando, mas não. O motivo é que ele tinha avisado antes, ele estava aí, demorando, eu acho que a gente precisa estar trabalhando. 146 bola, Oceana Galeão com 0338. Fundo 645, autorizado, táxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 118-95, ajuste padrão, tem um bom voo. Direita Índia, Ponte Terra 2495, obrigado, uma boa noite. Colagem, então infelizmente não era da nossa jurisdição. A aeronave Geise não ia interferir caso tenha uma decolagem no horário previsto, porém foi determinação do centro, então infelizmente tive que aguardar. Tá certo, obrigado. Uno 966, sem unificação via chegada Mare, desse mantém o 050. Ajuste altímetro no 013. Ajuste no 013, via chegada Mare, o Uno 966, descendo para 5000. Solicita voando direto na proa do Sierra Vito 369. Uno 966, mantém o perfil da chegada Mare, após estar virar a voação em Vito 366. Controle G38. G38, controle. Solicita a próxima passagem, padrão 4, 10 milhas, 1600. Ando. Padrão número 4, a 1610, a 10 milhas da cabeceira, confere? Afirmo, 10 milhas da cabeceira. Está autorizada a descida? G38 autorizado. No 1610. Informe quando o ponto curva à esquerda para iniciar o procedimento 4. 38. 5 vai manter a posição. Minha posição. Tá 3897, decolada aos 20, chama controle Salvador, 120 decimal 8. 208. A 2000 na Gaia, eu leio da Mótima, se possível proate, Helena. Tá 3897, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 320, via saída da El. Oi, da El. Direita proate, da El. Controle G32, está autorizado a passagem? Autorizado, G38. Na escuta. 38. Então 3897 foi a posição Ognave. Muito grato, Ognave, então 3897. 35, autorizada a decolagem vista no zero, vento no 20 graus, 1-1-9. Autorizada decolagem 1-0, voo na 64. Jet Uniforme Papá, não tem uma informação se trata no radar. Sub e mantém o 095 em área de voo visual, informe atingindo e pronto para o lançamento. Nós temos um estimado do próximo tráfego em mais 6 minutos. Tem condições de manter a proa posteriormente a passagem do tráfego Boeing 737, curvar novamente à esquerda e prosseguir para o procedimento número 4? Na verdade, eu já estou realizando o procedimento número 4. Estou aqui em torno de 15 segundos para encerrá-lo. Após isso, prefere que eu mantenha o litoral aguardando a passagem do tráfego? Afirmo, GV38, afirmo. Já no final do procedimento, então, informe finalizando no quadrão número 4 e iniciando espera no setor sul do aeródromo. Sim, vamos manter aqui então o litoral, setor sul, aguardando a autorização. A próxima passagem é um padrão 3, a partir de 10 milhas. Tente, GV38, padrão 3, na escuta. Sr. Salvador, boa tarde, com 645, passa 1900 na Dael. Voo 645, contato radar na decolagem, suba e mantendo de voo 360 via saída Dael. 360 via Dael, vem para cá. Valeu, 2781. Prossiga, 2781. O 2781 na frente, está informando que não comprou gradiente FCC, ok? Gente, azul 2781, não entendo que irá confiar a restrição inferior. Ok. Uno 966, desça e mantenha 2500 pés, ajuste o altímetro no 0 no 6. Corrija, ajuste o altímetro no 0 no 3. Após a posição ETAP, irá voar o servidor 366 para final do procedimento. Gol 1966. Após a ETAP, voa 366. Está autorizada a descida para 2500. Ajuste no 0 no 3. Gol 1966. Controle, confirma após qual tráfego será autorizado a nossa passagem do GV38? Tráfego agora, GV38, posição de 10 horas, 9 milhas, rumo nordeste, passando 050, banco 737. Agora, a 3 minutos para o serve 366, a 12 milhas do serve 366. Uno 966. Já escuta, prossiga. Como tráfego, posição 2 horas, meia dúzia de milhas, rumo oeste, mantendo 1.610 Embraer 110, não irá interferir na sua aproximação. Sim, escopiado, Uno 966. Do 2712. Zero 2712. Serviço radar encerrado a 2 milhas para a posição Conde. Mantém o nível de voo 1950, chama agora o controle Aracaju na frequência 120.3. Mantém 1950, chama Aracaju, azul 2712, boa tarde. Teve 38, padrão número 6. Irá iniciar quantas milhas da cabeceira? 10 milhas. Entendi. Como está visual com o tráfego na aproximação? É possível manter a separação visual e se encaixar para a passagem? Teve 38, Boeing 737, atento à esteira de turbulência, é autorizado. Passagem do gol 966, prosseguir para o programa número 3. Autorizado então, 232. Chama agora o centro Recife na frequência 1, 2, 3, 8, alterno 1, 2, 8, 3, 5. Meia 4, 5, chama agora o centro Recife na frequência 1, 2, 3, 8, alterno 1, 2, 8, 3, 5. 2, 3, 8, 2, 8, 3, 5. Gol 966, passando 366. Tente, gol 966, completo o procedimento, chama agora todos na frequência 118.95. 1895, gol 966. Torre, boa noite, gol 966, passou 366. Gol 966, continua a aproximação, reporta a Serra Victor 372, baixado e provado, ajuste padrão. Ajuste padrão, reportará. Então, 3283, boa noite. Informação em curso Papá, pronto, cópia. Então, 3283, autorizado para Brasília, via Upzulu 17, conforme roda do plano. Nível de voo 360. Saída Arbor 1, Elefa, decola da pista 10 com curva à direita. Transponder 5513, frequência do controle Salvador 120.8. Correto, TAM 3283, reporte para pushback acionamento, portão 10. Autorizado, Xanay 6259, reporte TAP. Dados exportaremos para o TAP 62. É a 2 prato. temos aeronave 1200 pés, aguarda só um minuto para decolagem, Guardião Delta 1. Manda final, baixado, checado, voo 1906. Usado pouso, pista 10, vento 1000 graus, 1009. É, livre pouso para o voo 1906. Guardião 05, está pronto com o Pronorte? Norte, o vento 1-0 graus, com 1-0 nós agilizando, Guardião 05, reposta fora do solo, mantendo 500 pés. Solo 966, solo 35, livra pista direita, chama solo 121, decimal 9. 219, volume 966. Boa noite, voo 1966. Voo 1966, boa noite. Táxi via Alfa, Juliette para o portão 05. Alfa, Juliette 05. Vamos para chamar o controle. E informa o tráfego se aproximando do 1-0, não interfere 700 pés. Se possível, mantenha-se afastado da final do 1-0. E avisou com o tráfego, aguardando a transferência do controle, mantendo 500 pés no Pronorte, o 38 RNP, não? Subindo para 1.600 pés. Subindo para 1.600. Controle, é possível manter meu pés? Afirmo, jeito 38 autorizado, meu pés. Confirme o novo procedimento. Tá aguardando o posicionamento, já informa. 38 intercepta a linha do litoral sul, a meu pés, na escuta de controle. Tá mantendo o litoral sul, meu pés. 5, com ajuste padrão, tem um bom voo. Checando pronto, 294. Guardião 05 chama controle, 208. Controle 208. Guardião 05, boa tarde, mantenha sem regra o visual a 500 pés, na escuta do controle Salvador, confirme local de sobrevoo. Vamos sobrevoar Vera Cruz, autorizado direto para Veracruz, Guardião 05, na escuta do controle. GPS, Diego 38. Diego 38, controle. É, a inspeção está encerrada, a gente vai voltar, pode desmontar e... Nós estamos ouvindo duas vozes da cabine. Confirme, por gentileza. O nosso voo está encerrado, aguardamos a autorização para gerar. Diego 38 não copiou. Recebendo duas pessoas falando do Diego 38. Autoriza ingresso na final para pouso final. Autorizado, GV38, curva direita, interceptar final. Sim. 38, tem condição de curva direita? Interceptar na proa 050? Ah, sim, tá, correndo pra gente fazer o... No controle Salvador, 208, bom voo. 208, uma buena, 6278. Controle Salvador, uma boa, Xenero, 6278. Recolando, 6279, pode ser. Presente. Lote permanece na escuta do GM38. Oxené 6259, contato o radar na decolagem, sua e mantém o nível de voo 360 via saída da EL. 360 via saída da EL, 6259. GM38 confirmando, irá efetuar pouso? Afirmo, nossa missão está encerrada, vamos prosseguir para pouso. Está autorizado ingresso na final e pouso? Afirmo, está autorizado ingresso na final. Aguarde transferência junto do ator Salvador. Tá ingressando na final então. Muito obrigado pelas coordenações. Ó. O controle Salvador aguarda o parecer técnico da equipe via telefone ou via funil. Sem problemas, vai permanecer inoperante, a gente fez tudo que era possível aqui, mas estamos tendo problema de estrutura ali próximo à cabeceira, então a manutenção vai ter que atuar e chamar o GV quando estiver pronto novamente. Excelente, grato. GV 38 visual com a pista? Visual. Câmbio de torre agora na frequência 118.95, GV 38. 118.95, grato. Boa. Mais 4 vezes seria ali. Guardião 05. Retornando. GM38 continua aproximação, reporta final, baixado travado, ajuste padrão. Reporta final, baixado travado, ajustado 2013. Boa tarde, Tan 3197. Tan 3197, boa tarde. Informação em curso, Papá. Prepara a saída da El para o Galeão, aguarda cópia. Da El, aguardando cópia. Dentro da Papá, Tan 3197. Salvador é o azul 2781. Estamos na 63 a bordo, 2h50, Salvador alterna para o táxi. Azul 2781, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via pátio principal, taxiway Índia. No ponto de espera quando pronto, Torre Salvador, 118-95. Com ajuste padrão, tem um bom voo. Pátio Índia, no ponto de espera, chama 1895, azul 2781, obrigado, bom. TAN 3197, cópia. Tá pronto, senhor, prossiga. TAN 3197, autorizado o Galeão via UP November 857 Morro Sul, nível de voo 360. Saída, Tael, Leda e Rumi. Decola da 10 com curva direita. Transponder 5530, frequência do controle Salvador 120.8. 36.